desmoronou. Meu sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Precisa aprender a ciência de viver pra não sofrer. Thank you.